Rádio Alerj. Comissões. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República publicou uma estatística alarmante, que mostra um aumento de 47% dos crimes de ódio contra a comunidade LGBT. Com o auditório da Assembleia Legislativa lotado, a Comissão de Defesa às Discriminações, presidida pelo deputado Carlos Mink, do PT, abordou as principais soluções para acabar com a discriminação e o repúdio dos grupos neonazistas, que reúnem-se para provocar atos de vandalismo contra entidades LGBT. A violência contra o indivíduo é recorrente também, como é o caso da gestora de projetos culturais, Leidiane Carvalho, que foi agredida junto com a sua companheira na saída de um bloco na Lapa. Pois é, eu gostaria muito que elas fossem punidas, mas a gente tem muito poucas informações. Apesar de ter um monte de gente à nossa volta nesse dia, só um rapaz veio nos ajudar e, infelizmente, nas circunstâncias a gente não anotou o nome dele, telefone, nada, porque, enfim, é uma situação tão traumática que você realmente não pensa nisso, né? Então, eu gostaria muito que eles fossem punidos, mas acredito que isso não vai acontecer, por causa mesmo da maneira como as coisas são conduzidas, né? Muito poucas pessoas são punidas por atos como esse. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, o Adi Damos, o preconceito nasce nas famílias e nas escolas que dão o exemplo. E a partir exatamente da infância, né, e da juventude, quando nós estamos formando a nossa personalidade, estamos formando a nossa visão de mundo, que se deve adotar essas medidas preventivas. Que medidas preventivas? Medidas educacionais, pedagógicas, né? O currículo das escolas, do meu ponto de vista, no primeiro grau, no segundo grau, nas faculdades, tem que ter cadeira de direitos humanos, né? Tem que ter preleções que combatam o preconceito, que combatam a discriminação. A Lei 3.406, de 2000, punia os estabelecimentos que discriminassem os homossexuais. Foi sustada pelo Tribunal de Justiça. O presidente do colegiado propôs que ela seja colocada em prática novamente. Nós tivemos uma lei por 12 anos contra o preconceito. Ela vigiu, fizemos o cúmplice dela, vários estabelecimentos foram multados porque discriminavam. Ela caiu na justiça por um vício de iniciativa de um artigo. A gente não podia ter iniciativa de lei sobre funcionário público. É um absurdo, o Tribunal de Justiça devia de impugnar este artigo e não toda a lei que era sobre estabelecimentos privados e preconceito. O governador Sérgio Cabral, a meu pedido, reapresentou a lei, portanto sanou o vício de iniciativa, e a lei está aqui há 6 meses na Assembleia, recebeu 117 emendas e não anda. Também estiveram presentes a vice-presidente da comissão, a deputada Rosângela Gomes, do PRB, a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, e representantes do Grupo Arco-Íris e do GDN, entidade que foi depredada em Niterói. Reportagem, Patrícia Potevan.